Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 11 de junho de 2013. A edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo vai continuar a falar, como já falamos ontem, na edição anterior, de Portugal. Neste caso, de Camões, Portugal e as comunidades portuguesas. Foi este o pretexto que fez com que o nosso Nas Voltas do Globo se dedicasse hoje por inteiro, aliás, se dedicasse esta semana por inteiro, à questão portuguesa, ao Império Português. Podemos dizer que teve praticamente 6 séculos de existência, entre 1419 a 2002. Houve ali uma fase de expansão, mas realmente, realmente era pouca gente para tanta conquista, e o português acabou então por perder tudo, não é? Bom, ficou a herança cultural, e quanto a isso ninguém nos tira, porque foi de facto uma herança cultural muito grande, quer que tivemos de outros países, quer que outros países tiveram de nós. Hoje vamos falar-lhe de uma cidade que vinha sabendo tanto que é um estado e que praticamente já não tem registros de presença portuguesa. Malaca foi nossa entre 1511 e 1641. Foi um total de 130 anos de governação e deixamos naquelas gerações marcas. Mas depois, quando em 1641 perdemos, nós perdemos a nossa independência, reconquistámo-la em 1640 e automaticamente, enfim, entrando por esse caminho, perdemos contra holandeses, contra franceses, ingleses e também contra espanhóis, como é lógico. Aliás, até houve uma altura em que perdemos o próprio Brasil, mas isso já é outra história, já lhe falo sobre isso mais à frente numa outra edição. Hoje falo-lhe sobre Malaca. Malaca, que tem hoje apenas um bairro, que é o chamado Bairro Português, onde estão a Igreja de São Paulo e a famosa a Porta de Santiago. Enfim, Portugal, como é lógico, esteve nestes países e deixou uma influência nítida. Malaca pertence à Malásia, foi durante um tempo um estado, enfim, foi um sultanato, não é? Ou seja, governado por um sultão. Hoje não é assim, hoje é governado por um rei. Não há, digamos que a Malásia é um estado um bocadinho estranho, porque é desmembrado, digamos assim. Tem os seus próprios sub-estados e Malaca é o terceiro maior estado, terceiro maior estado da Malásia. Era um sultanato e muitos destes estados ainda são sultanatos, não é? Digamos que este é governado por um rei, portanto é um regime monárquico, que até foge um bocadinho daquilo que é habitual. Bom, digamos então que Portugal chegou, fruto de todas estas conquistas, Malaca, aliás, constituiu um ponto interessante e importante de ligação entre Portugal e depois o Médio Oriente e a China, enfim. No seu auge, Portugal conseguiu ter em 1571 uma ligação muito rápida e muito forte entre Lisboa e Nagasaki. Aliás, Nagasaki foi uma cidade feita pelos portugueses e que automaticamente tinha como um dos pontos fortes a Malaca, que era então uma cidade estratégica em muitos sentidos, aliás, importante em muitos sentidos, um deles o ponto estratégico em que se situava. Era um dos fortes, por assim dizer, e por isso Malaca foi uma das terras tão difíceis de perder quando começamos a perder terras pouco depois desse forte em 1571. Tudo começa realmente quando há uma, portanto, quando há uma aliança, digamos assim, entre Portugal e Espanha, entre os dois reinos. Primeiro há tem que haver uma redefinição, isto para que se entenda, tem que haver uma redefinição do território, não é? Porque Espanha e Portugal assinaram um tratado de Tordesilhas que depois teve que ser refeito com base nas Ilhas Malucas, que eram portugueses e continuaram a ser, e as Filipinas, que passaram a ser espanholas. E portanto, isto também com homenagem ao seu rei, não é? Entretanto, há-se aqui uma crise. Inglaterra, Holanda e França querem também o seu próprio império e querem as suas rotas, querem os seus privilégios, os seus monopólios, E como é lógico, não há planeta para tantos impérios, certo? Então acontece que começaram aqui a haver guerras e, portanto, basicamente Portugal perdeu, Espanha também perdeu, também é importante referir isso, mas Portugal perdeu. É curioso, todavia, porque Portugal não conseguiu manter, digamos, a presença nestes países. Hoje em dia só há um, aliás, há dois países que falam, portanto, há dois países que falam de fora da África, que é relativamente fácil. Há dois países que falam realmente o português, um que é Timor, que divide o português com um Tetum, e o outro é o Brasil. Desta Ásia, Portugal era posto fora e nunca mais voltou, até, a não ser em Timor, onde permaneceu até 2002, mas foi posto fora, digamos assim, deste sudoeste asiático, nunca mais haveria de voltar. E isto tudo para dizer que esteve então em Malaca, teve uma presença muito interessante, deixou marcas que fazem ainda hoje parte, de uma certa forma, da cultura. E à conta desta recolha da Viagem dos Sons, fomos descobrir algumas das interessantes interpretações malaicas. Posso chamar-lhes assim? Não posso, mas lógico, estava a ser irónico. Algumas interpretações malaquenses, portanto, de músicas portuguesas. Vou trazer aqui, primeiro, Séculos Marineros, que é uma interpretação de um tema mítico português também. E depois vamos chegar aqui com alguns dos temas. Eu chamo a atenção para alguns pontos, porque as músicas que nós vamos aqui ouvir não são todas daquela altura, aliás, não são daquela altura. Reparem que houve ali uma altura em que Portugal se chamou Império Português. Como é que era? Índia, Portugal e Algarves, era uma coisa assim de género, não é? E reparem que nós vamos aqui ouvir músicas que já são muito depois. Nós vamos aqui algumas que já são muito depois de Portugal ter deixado Malaca, não é? Ou seja, depois de 1640. Aliás, sim, 1641, peço desculpa. Vamos lá ver. Portugal. Portugal, apesar de tudo, sempre conseguiu estabelecer laços muito facilmente com vários países e deixar uma cultura muito profunda naquilo que é português. E há, todavia, um bairro em Malaca, que é o bairro português, que conserva muito daquilo que é ainda, ou daquilo que é o nosso Portugal. Eles deixaram este registro porque, de facto, foram um povo muito querido. Portugal foi um povo muito querido pelos malaquenses, de forma geral. Enfim, respeito esse sentimento, esse afeto que guarda, portanto, esta parte portuguesa. Também há que ter em conta que, em termos históricos, tanto pouco, só passaram nem 400 anos, portanto, como é lógico, há todo um património que se vai perdendo, mas também algo que se vai mantendo. Malaca, que de resto foi considerada como património da humanidade, eles que guardam também esta, e interessa também, este registro da presença portuguesa, então, pelo Estado, agora o Estado da Malaca. Nós vamos aqui ouvir algumas das músicas, dizia, algumas muito recentes, e reparem como ainda assim são muito bem interpretadas em português. É interessante, porque eu não sei se nós devemos ter daqui a 300 anos uma Goa que fala tão bem português como Malaca fala, não é? Ou falava há pouco tempo. Reparem que algumas dessas gravações também foram feitas, portanto, vamos lá ver, eu não digo anos 60, mas até porque a recolha se iniciou em anos 80, mas eu acredito que estas gravações sejam 340 anos depois de termos deixado a nossa influência, isto diluindo a pouco e pouco. Também há que ter uma coisa em conta, diplomáticos, não sei dizer, mas a verdade é que não houve da parte da Malásia uma pressão tão grande, portanto, para que para que, enfim, a cultura portuguesa ou a presença portuguesa se diluísse, como houve, por exemplo, na Índia, a invasão das tropas indianas a Goa, em 1961. Enfim, nem sequer deu tempo a grande resistência portuguesa, não é? Mas dizia eu que houve todo um empenho em quase que fazer esquecer que Portugal esteve ali. Não é? Não que fosse esse objetivo, mas o objetivo foi mais de colocar ali aquilo que era o certo para eles, que era a cultura. A cultura e o idioma, enfim, pronto. Não é assim tão fácil quanto isso, não é? Isto não é uma questão que se possa assim impor dessa maneira. Mas a verdade é que foi, foi portanto, uma introdução muito mais rápida. Digamos que ali os próprios malacenses queriam que Portugal ficasse. Havia muitos que queriam que Portugal ficasse, alguns registros que vão dando conta disso. Entretanto, assim não aconteceu. Portugal já disse que tinha perdido muitos terrenos, inclusive já chegou a perder o Brasil, só recuperaria em 1654. E portanto, enfim, é daquelas situações que também ajuda que se permaneça com certo carinho a presença portuguesa, se conserve a presença portuguesa naquela região. Uma das músicas que nós vamos aqui ouvir é um clássico da música portuguesa e que se chama O Cochicho da Menina. Também foi popularizado por Amália Rodrigues e mais tarde houve então quem o cantasse. Estão a ver como estas gravações ou estas canções são recentes. 300 anos, garantidamente, 320 anos, talvez 315, enfim, depois desta música ter sido lançada, ela foi cantada por estes senhores, que nós vamos aqui a ouvir, e que, portanto, conservam, e muito bem sabido, o idioma ou a fonética portuguesa. Cantam cantam muito bem. Nós vamos aqui, então, conferir algumas destas músicas. Já que lhe falo na Índia, ou já que lhe falei na Índia, vamos amanhã voltar à Índia, às regiões de Adamão e Dio, que foram daquelas que estiveram menos tempo sob domínio português, mas que ainda assim fizeram parte da Índia portuguesa. Daí e de Sri Lanka já pouco resta daquilo que é português, mas ainda assim vou trazer ao nosso auditório o registro da presença do nosso país naquelas regiões do sudeste asiático. Para já despeço-me com músicas de Malaca. Vamos começar com Secos Marinero, um tema a solo, e depois então com guitarra alguns temas como O Nosso Algarve e também este Cochicho da Menina. Ah, e o Malhão Malhão. São os quatro temas que nós vamos ouvir nesta edição do nosso Nas Voltas do Globo. Boa tarde e até amanhã. Secos marinheiros, a dor e a mafada, com amor sagrado. Se pois alteneiro, saudade largada, da nosso passado. Passado na glória, com quem muita fama, amas de Portugal. Assente de história, dos feitos do gama, dos Aquis Cabral. Marinheiros, marinheiros, e grama nossa bandeira com amor. E dizer a mundo inteiro, quem mais brabo marinheiros, de português pouca sabe te valor. Marinheiros, marinheiros, e grama nossa bandeira com amor. E dizer a mundo inteiro, quem mais brabo marinheiros, de português pouca sabe te balão. Secos marinheiros, eu adoria me fadar, com amor sagrado. Se pois alteneiro, saudade largada, da nosso passado. Passado na glória, com quem muita fama, amas a Portugal. Assente de história, dos feitos do gama, dos Aquis Cabral. Marinheiros, marinheiros, e grama nossa bandeira com amor. E dizer amo num teru, quem mais brabo marinheiros, de português pouca sabe te balo. Marinheiros, marinheiros, e grama nossa bandeira com amor. E dizemo num teru, quem mais brabo marinheiros, de português pouca sabe te balo. A nossa gaó, se leu a ti, a faixa tigre, a pico, a mente. Por isso a cabia, o vestido não é igual, a mente foi bonita, pelo tempo de dó. Para mim, nesse santo, a muralha da odeia, para mim, nesse frente, a ilha que deixa a fé. A nossa gaó, se leu a ti, a faixa tigre, a pico, a mente. Ao nos agar, o seu azul, canta cantiga, linda, ficou mentindo. Brindou a cabia, uma tina igual. Até se for bonita, ser um tempo de dar. Para mim, neste santa, o rainha já odeia. Para mim, neste esperta, caí de que desafia. Ao nos agar, o seu azul, canta cantiga, linda, ficou mentindo. Antena Web, Canal 1. É noite de São João de Fritão, ninguém tem calor habito. Com um cassicho na mapa chantal e um vaso de margarito. Passa uma chance na bontarô, com uma xota chibalois. Ao chão tu reis, ao chão contrais, cantar solidão para imagens corações. Olá, tu cisne e safata a pitar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, como cisne da menina. Olá, tu cisne e safata a pitar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, como cisne da menina. Um papo seco de rugabiru, o mundo andou do prígio. Vem na rua sopa to, e sangue rarum do sígio. Também o sopio lembro o judeus, guia-te guido pela mais. Eu sem parar, pois vem cantar, com o sígio muito meu, é só a mais ninguém. Olá, com o sígio e safata a rapitar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, com o sígio da menina. Olá, com o sígio e safata a rapitar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, com o sígio da menina. malhão tu esmalhão. O malhão tu esmalhão, ai vinho, o malhão fez coitado. O malhão tu esmalhão. O malhão fez malhão, ai de vinho, o malhão fez coitado. O malhão fez coitado, o malhão fez coitado. Uma, duas, três e vira. Uma, duas, três e vira, ai de vinho, vira que não chá o malhão. Uma, duas, três e vira. Uma, duas, três e vira, ai de vinho, vira que dança o malhão, vira que dança o malhão, vira que dança o malhão. O malhão, malhão, que vida é tua. O malhão, malhão, que ideia tua. Como reviver, eu te rim, tim, tim, passear na rua. Como reviver, eu te rim, tim, tim, passear na rua. O malhão, malhão, o malhão aqui. O malhão, malhão, o malhão aqui. Se dançar, dance, eu te rim, tim, tim, se fugir, fugir. Se dançar, dance, eu te rim, tim, tim, se fugir, fugir. Si dan san dan si yo ti rim tim tim sa fuji fuji. Si dan san dan si yo ti rim tim tim sa fuji fuji. Yeah, nigga, dear, nigga, dear, nigga, dear, nigga, dear, nigga.